Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Feche as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Vamos cumprimentar os nossos amigos de todo o Brasil. Aquelas pessoas lindas e maravilhosas que amam o Amado Batista. Muito obrigado pela parte que me toca, porque eu sou apresentador do programa do Amado Batista. Termina respingando sobre o Edelson Moura um pouco desse amor, desta paixão, dos fãs deste cantor maravilhoso, que é o nosso amigo, nosso compadre de tantos e tantos anos, Amado Batista. Sucesso indiscutível em mais de 900 emissoras de rádio de todo o país. Aqui eu falo de música, falo de atendimento das pessoas, leio as mensagens. Aqui eu falo das coisas que acontecem. Aqui eu falo de tudo, enfim, que o Brasil precisa ouvir, né? As coisas que você precisa ouvir. Muitas vezes as pessoas podem não concordar, muitas vezes as pessoas podem achar, nossa, Edelson Moura pegou pesado, né? Mas de uma certa forma, de uma maneira ou de outra, se faz necessário a gente alertar o povo, alertar a população com relação às coisas erradas e negativas que causam muitos, muitos danos às populações menos esclarecidas, não é? Então cabe a nós, comunicadores, jornalistas, levar estas informações. E claro que muitas vezes um partidário, uma pessoa que pertence a um partido político, ou outra pessoa que faz parte também do esquema das malandragens, essas pessoas, elas ficam indignadas quando nós, às vezes, atacamos uma curriola de marginais, de ladrões, de bandidos. É claro que eles não vão gostar, né, meus amigos? Isso é certo. Nós não vamos conseguir nunca agradar a todos. Alucinação é a primeira música que vamos tocar no nosso programa de hoje. Mas como desistir do que eu mais quero ter? Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. E me machucar. Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva. raiva que me dá. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. E me machucar. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero tempo. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. E me machucar. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Eu recebi um telefonema esta semana de uma ouvinte nossa, que é de Vanderlei, no estado da Bahia. Tem sido um grande sucesso o nosso programa lá na cidade. Minha amiga Josiane da Silva, é Josiane da Silva Lima. É uma mãe de família no desespero, minha gente. Quando o Edelson Moura fala, vocês dizem assim, não, ele... é a opinião dele. Quando o Edelson Moura abre o verbo aqui, vocês dizem, não, ele é despeitado com o PT, é despeitado com Dilma, é despeitado com fulano. Eu não tenho despeito com ninguém, absolutamente ninguém. Mas veja só o problema da Josiane da Silva. Se não dá vontade de uma mãe de família, coitada, não dá vontade da pessoa morrer. Presta atenção. Ela tem uma filha especial. Veio para Brasília porque foi encaminhada para Brasília. Chegou em Brasília, o médico examinou a filha e disse assim, você tem que voltar daqui a 2 meses porque está tudo lotado. A pobre coitada ganha um salário mínimo. Lá e volta dona Josiane para a Bahia com a sua filha. Não conseguiu a operação. 2 meses depois... volta a dona Josiane com a sua filha Érica Lima. Vem pra cá, tadinha. Com passagem, despesa de viagem, alimentação. Isso pode parecer pouco para uma pessoa que ganha muito, para uma pessoa que é funcionário de um partido político aí ganhando 30 mil. Mas para dona Josiane, não. Ela ganha apenas um salário mínimo. Então você imagina as dificuldades desta mãe de família para voltar 2 meses depois. Mas ela voltou. 2 meses depois, veio a Brasília. Aí o médico disse, tá vista sua filha, vai ter que operar os pezinhos dela, mas olha, você vai voltar daqui a 4 meses. Volta dona Josiane para lá, para Vanderlei, levando a sua filha de volta no braço, no colo. Enfim, meus amigos... para uma pessoa que ganha muito, que é funcionário desses governos que esbanjam dinheiro pelos gabinetes, isso não seria nada. Mas para uma pessoa que ganha um salário mínimo, voltar 4 meses depois ao mesmo hospital, é difícil. Lá vem dona Josiane 4 meses depois com sua filha, gastando seu dinheiro, passar dinheiro que não tem... que já é pouquinho, já é minguado de uma miserável de uma aposentadoria. Então, meus amigos, quando chega em Brasília de volta, olha, minha amiga, tá vista sua filha? A senhora vai voltar daqui a 8 meses. E agora me liga, dona Josiane. Me ajude, Adelson Moura. Fale do meu problema para ver se alguma autoridade do Distrito Federal atende o meu apelo. Olha, eu tô rindo, não é por nada, não. Oh, Deus. Quanta ilusão do nosso povo nesses políticos. Quanta ilusão do nosso povo nesta gente irresponsável que não cuida da saúde pública. Quanta gente iludida, quanta gente foi enganada. É assim mesmo, brasileiro, é assim mesmo. Quanta gente caiu no papo do vigário, como diz o ditado lá no Nordeste. É conto do vigário, Adelson Moura, não é papo não. A mesma coisa. Caiu no conto do vigário, nas enganações, nas ilusões, porque eles vão para os palanques. No meu governo, a saúde pública será a prioridade. É, eu conheço, eu sei. No meu governo, todos os hospitais receberam vocês, porque vocês são demais e eu amo o povo do meu país. É assim? Nos palanques, nos comícios. E hoje minha amiga Josiane está aí, ó. Assim como ela, milhares de pessoas jogadas nesses hospitais imundos, nesta falta de estrutura, nesta falta de vergonha. É vergonha mesmo, não tem vergonha. E quanto mais a gente fala, mais eles deixam piorar. É assim mesmo? Vamos ver aonde vamos parar com isso. Caramba, velho. Dá de morrer. Dá vontade de morrer, isso sim. Pouca vergonha, promete tudo. Cadê saúde pública? Cadê as coisas boas que o povo merece? O povo paga por isso. Roubam o dinheiro e deixam o povo sem saúde. Eita, saudade dos velhos tempos. Vamos ouvir Amado Batista cantando Seresteiro das Noites. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Existem momentos na vida que lembramos até morrer, passados tão tristes no amor que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar, está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia. Entre a penumbra um rosto na janela pra mim sorria. Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou sonhos meus. Meses depois uma carta e nela a palavra adeus. Fui seresteiro das noites, cantei vendo alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer.

lá em Taguatinga. Pode ligar agora para o Olho Vivo que ele está acordado. E também a nossa amiga Raimunda em Samambaia, 99780658. Raimunda, só depois das 9 horas ela atende o telefone. 99780658. Nós temos também, meus queridos amigos, um posto de vendas no Palácio do Rádio 2, no centro de Brasília, ali na W3, logo no comecinho da W3 Sul, né? Depois do Pátio Brasil vem o Palácio do Rádio 2, Salão de Cabeleireiros Líder. Você procura o Geraldo, é o Geraldo quem faz a representação dos nossos produtos, tá ok? E ainda, no Paranoá, na Casa Nordestina. Eita, beleza! É muito bom, não é? Estarmos em vários lugares. Já temos também representantes do Vicente Pires. Enfim, e ainda lá no Recanto das Emas. No Recanto das Emas também. Depois eu quero dar o telefone para vocês. Você mudou demais. Vamos cantar com o Amado Batista. Preciso gentilmente ouvir sua palavra amiga. Preciso que você me fale o que aconteceu. Você não era assim, meu bem, você mudou demais. Agora vem dizendo que não me quer mais. Você se esqueceu de tudo que me falou. Dizia que o seu amor era só meu, só meu. Sei que são coisas da vida, eu não vou chorar. A gente ama pra valer e tem que aceitar. Você não era assim, meu bem, você mudou demais. Agora vem dizendo que não me quer mais. Você se esqueceu de tudo que me falou. Dizia que o seu amor era só meu, só meu. Era uma vez um casal que fazia bodas de prata e estava também celebrando os seus 60 anos de idade. Durante a celebração, apareceu uma fada e lhes disse: como prêmio por terem sido um casal exemplar durante 25 anos, concederei um desejo a cada um. Disse a fada a este casal que estava celebrando bodas de prata: quero fazer uma viagem ao redor do mundo com meu marido, pediu a mulher. A fada moveu a varinha, zim, zim, zá! E aí os bilhetes apareceram nas mãos da senhora. Em seguida foi a vez do marido, ele, o coroinha, o coroa, de 60 anos. Ele pensou e disse: bem, este clima está muito romântico, mas uma oportunidade destas só se tem uma vez na vida. Então, desculpe, amorzinho, disse olhando para sua esposa, mas o meu desejo é ter uma mulher 30 anos mais jovem do que eu. A mulher fica chocada, mas pedido é pedido. A fada faz um círculo com a varinha, zum, zum, zum, e o homem ficou com 90 anos. Moral da história: os homens são sacanas, mas as fadas madrinhas são mulheres. Cuidado quando for pedir as coisas para a fada madrinha. Elas podem defender as mulheres. Meu Deus. Amado Batista e o seu programa para todo o Brasil. Ele canta agora, Vida Cor de Rosa. Coração partido, ainda sinto a dor daquele adeus. Me vejo como um pássaro ferido, sentindo a falta dos carinhos teus. Rosa, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Hoje a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração. Nesta vida tudo tem um preço, perder você foi caro e eu paguei. Não sei dizer se é isso que eu mereço, mas sei que foi você quem mais amei. Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Hoje a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração. Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Hoje a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração. Porque o teu amor me falta no meu coração. No meu coração, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Eu gosto de ler todos os e-mails que eu recebo, né, que as pessoas mandam para mim, e gostaria de passar para vocês o site que nós recebemos os e-mails. Você pode mandar através do nosso site, que é radioestudiobrasil.com.br. radioestudiobrasil.com.br. Você sabe que esta é a nossa central, onde nós fazemos os nossos programas, de onde nós transmitimos os programas para vocês pelo país afora. Portanto, não é difícil de você se comunicar com Edelson Moura através da internet. Muitas às vezes as pessoas reclamam: ô Edelson Moura, por que você não dá o site também, o e-mail, o seu e-mail? Então lá no nosso e-mail tem o Fale Conosco. Você entra, clica no Fale Conosco, entra no site da radioestudiobrasil.com.br e clica no Fale Conosco para você digitar a sua mensagem. Eu terei o maior prazer em atender, tenha certeza que eu vou atender com o maior prazer do mundo. No ambiente doméstico ou de trabalho, onde as relações são menos formais e mais intensas, conserve a disciplina nas palavras. Respeite os corações vulneráveis e sensíveis. Porque muita gente vai trabalhar numa empresa e ela quer tratar a empresa como trata as pessoas na rua. Ela quer tratar os amigos que ela tem, que entram na loja ou na empresa, como trata na rua. É diferente. A empresa é o nosso local de trabalho. No ambiente de trabalho, as nossas relações, elas têm que ser menos formais e mais intensas, não é? Não pode também você ter aquela formalidade de gravata e paletó, mas ela tem que ser um relacionamento respeitoso, com menos liberdades com aqueles que chegam. Afinal de contas, ali na loja, no comércio, no estabelecimento, a pessoa é sua amiga, mas ela é um cliente da loja. Então ela precisa ser respeitada. Por quê? Porque ela está entrando lá para fazer compras, para abastecer às vezes a sua casa, se for no supermercado que você trabalha. Então você precisa ter todo cuidado para não tratar esta pessoa como você trata na rua, né? Ah, é meu amigo, né? Eu posso tratar do mesmo jeito. Não, dentro da empresa, esta pessoa merece respeito, não é? Um respeito com disciplina nas palavras. Não é você chegar e xingar a pessoa como você xinga. E aí, véi? E aí, véi? Tudo belezura? Tem que ser um pouquinho mais respeitoso, viu? Vamos trazer agora mais um sucesso. Amado Batista, Tempo Contado. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Eu sei que um dia eu nasci, que agora cresci, mas não posso ficar. Que um dia ao cair da tarde eu perco a coragem, posso chorar. O mundo tem muitas surpresas, cheio de incertezas, posso até te contar. Exemplos que me deixam triste, mas eu sei que existe, não posso fugir. Sei, minha vida é um espaço de tempo contado que não descobri. Posso estar vivo aqui hoje, amanhã muito longe, eu posso morrer. Sei, minha vida é um espaço de tempo contado que não descobri. Posso estar vivo aqui hoje, amanhã muito longe, eu posso morrer. Chega tardinha, na beira da linha, eu torno a pensar que a vida pode ser interna, mas nunca eterna, e me deixo no ar. E saber que não pedi pra nascer e nem pra morrer, mas isso é normal. Normal para quem não morreu e não entendeu o que eu sofri. Sei, minha vida é um espaço de tempo contado e não descobri. Posso estar vivo aqui hoje, amanhã muito longe, eu posso morrer. Sei, minha vida é um espaço de tempo contado e não descobri. Posso estar vivo aqui hoje, amanhã muito longe, eu posso morrer. Sei, minha vida é um espaço de tempo contado e não descobri. Delson Moura. Eu tenho agora um pedido musical para atender. Minha amiga, ouvinte, Carmosina Marques, lá de Riachão, no estado do Maranhão. Carmosina diz assim, é no programa Amado Batista, eu quero ouvir a música Ritmo da Chuva e quero oferecer a todos os ouvintes do programa. Muito obrigado, Carmosina, viu? A você, aos meus queridos ouvintes aí de Riachão, ela telefonou para cá, para a gente tocar essa música para ela. E eu quero aproveitar e dizer para vocês o WhatsApp do Edelson Moura, mas que esse telefone ele não atende, ele foi programado para não receber chamadas, somente mensagens. É 61 99 66 9557. Este é o WhatsApp, você pode mandar a sua mensagem para nós. Vamos repetir? 61 99 66 9557. Eu ficarei contente de receber a sua mensagem. Não esqueça de dizer o seu nome, qual a cidade que você está, onde é que você mora. E de preferência também, você pode nos mandar o nome da emissora que retransmite o nosso programa, né? É sempre bom a gente mandar um alôzinho, né, para nossa emissora parceira. Eu gosto muito de falar dos meus colegas, falar da rádio que retransmite. Isso também representa uma maneira da gente agradecer o muito que é feito por este programa, pelo Brasil afora, das emissoras que nos retransmitem. E você, meu amigo radialista, se quiser o seu alô, o seu pedido, se quiser que a gente fale o nome da sua rádio, olha, não faça cerimônia. Pode entrar no nosso site, radioestudiobrasil.com.br, mandar o seu pedido de alô que o Edelson Moura manda ver. É isso mesmo. Vamos ouvir a música da Carmosina. Ela mora em Riachão e pediu O Ritmo da Chuva. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vai contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por ela que me faz chorar. Chuva, trago meu benzinho, pois preciso de carinho. Diga a ela pra não me deixar triste assim. O ritmo dos pingos ao cair no chão só me deixa relembrar. Tomara que eu não fique a esperar em vão por por ela que me faz chorar. Oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, traga o meu amor. Oh, oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, traga o meu amor. Oh, oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, traga o meu amor. Oh, chuva, traga o meu amor. Chove, chuva, traga o meu amor. Oh, oh, oh, chuva, traga o meu. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Lamentavelmente, o nosso povo esquece das coisas numa velocidade, numa rapidez que não tem tamanho. Eu acho que eu sou o único doente, que eu não consigo esquecer as coisas. Assim, não esqueço com facilidade. Algumas coisas eu até esqueço. Mas aquilo que diz respeito a mim, que diz respeito a vocês, eu procuro gravar com muita sabedoria na minha cabeça. Eu me lembro de uma entrevista da presidente Dilma a um repórter do SBT, onde ela dizia que mexer, voltar com a CPMF, jamais. Ela falou isso ao repórter Carlos Cavalcante no SBT. Voltar com a CPMF, jamais. E isso, meus amigos, foi antes da eleição. A eleição passou. Ela conseguiu se eleger, não conseguiu? É a nossa presidente da República. E agora, qual é o empenho? Qual é a tentativa? Aprovar a CPMF, que ela disse ao repórter... Eu queria que eu fosse diretor do SBT. Eu ia botar esta reportagem no ar todo dia. Eu botava para ativar a cabeça, o cérebro dos brasileiros. Ia botar toda hora no ar. Se eu fosse Silvio Santos, eu botava essa gravação toda hora. Ela mesmo dizendo: jamais voltará no meu governo a CPMF antes da eleição. Portanto, se prepare, Brasil, porque tem um exército trabalhando, e eles vão trabalhar agora depois do recesso, quando os deputados voltarem aí a Berlinda. Um exército trabalhando para aprovar a CPMF. É isso aí. É mole? Ou quer mais? Ai, Brasil, você é muito engraçado, rapaz do céu. Ei, Brasilzão, velho, vamos pra frente. Vamos pra frente, atrás vem gente. Vivendo de você. Canta, Amado Batista. Muita Quantas vezes eu quero cantar e não encontro motivos. Outras vezes eu quero falar e não encontro palavras. Mas o meu pensamento vai longe, ele vai te buscar. Vai rasgando o espaço no vento, ele vai te encontrar. Nesta minha agonia sozinho, eu começo a lutar. Com o meu pensamento em você, eu não sei mais amar. Eu quero cantar e não encontro motivos. Outras vezes eu quero falar e não encontro palavras. Mas o meu pensamento vai longe, ele vai te buscar. Vai rasgando o espaço no vento, ele vai te encontrar. Nesta minha agonia sozinho, eu começo a lutar. Com o meu pensamento em você, eu não sei mais amar. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Uma música religiosa na hora do quebra-galho, para Deus abençoar este povo, abençoar nós, abençoar todo mundo, né? Nós precisamos rezar tanto. Vocês não queiram nem saber o tanto que nós o tanto que nós estamos precisando rezar. Não reze não, pra você ver. Precisamos rezar demais, rapaz. Nossa, mãe do céu. Vamos trazer aí Edelson Moura na hora do quebra-galho. Eu navegarei. Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.